Con tantas esas cosas que fala de mí. E são tantos os dias que espera por mim. Já não quer mais falar pra poder escutar o sussurro do meu coração, adorando a ti, adorando a ti. Yeah. São poucas essas coisas que pede de mim. E são longos os dias quando estás aqui. Já não quero falar, eu só quero escutar o que anela o teu coração contar-me de ti. Por isso que eu te amo, por isso que eu te adoro. Tu és o meu tesouro que busquei, te encontrei, não te deixarei. Por isso que eu te amo, por isso que eu te adoro. Tu és o meu tesouro que busquei, te encontrei, não te deixarei. Encontrei refúgio em ti, Jesus. Inclinado está meu coração aos teus pés. Como pagar tanto amor? Como expressar minha felicidade? Hoje o mundo irá saber que o meu louvor é para ti. Por isso que eu te amo, por isso que eu te adoro. Tu és o meu tesouro que busquei, te encontrei, não te deixarei. Por isso que eu te amo, por isso que eu te adoro. Tu és o meu tesouro que busquei, te encontrei, não te deixarei. Sei que a Maria se escutar minha voz dizer que tenho mais de um motivo para chegar-me mais a ti, Senhor. E agora quero te dizer que estou gritando aos quatro ventos que eu te espero e que eu te sinto cada dia mais. Por isso é que eu te amo, por isso é que eu te adoro. Tu és o meu tesouro. Te encontrei, te encontrei, te encontrei. Por isso é que eu te amo, por isso é que eu te adoro. Tu és o meu tesouro que busquei, te encontrei, não te deixarei. Por isso é que eu te amo, por isso é que eu te adoro. Tu és o meu tesouro, te busquei, te encontrei, não te deixarei.